move. You know men are dogs, so go bark up somebody else's tree. Here, boy, come and get it. Come and get it. Flash house. Come on and show you're able and go below my navel. Don't be a tease, just give me what I like. I'm full of freakiness, so give my cat a kiss and make it purr so we can do this right. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Step by step and that's where I bring the love. can't understand it's over, then all I can say is this. if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. The winner takes it all. Loser, don't you want me? Aha, take on me. Abba, the winner takes it all. Olha só que set foi esse, hein? 49ers, don't you love me? 20 fingers, lick it. E começamos o programa de hoje com Two Static, Feel That Beat. Você só conferiu o primeiro set do programa, portanto, tem mais um pra rolar, tá? Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Os músculos nos mantêm vivos, nos permitem respirar e abrir os olhos, nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar, precisamos de um só, do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. 18 horas e 35 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo. Porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24. 34010292 e em Resende 33212270. Cultura inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. De 1998, Temper, Feel It. Trechos extraídos de uma música dos Jackson 5. Olha, é muito bacana. É só aumentar o volume e deixar o resto comigo, hein? Flash House. Love. look like with a chimney on her. What? She's gonna look like with a chimney on her. What? She's gonna look like with a chimney on her.

of radiance night, making all come true. The light reflecting from your eyes is telling me that you need to fly away. Search for something new this time, got to find a way. It's true, I'm always thinking of we'll be right back. Electronic, Get Up. Tatu ou Tatu ou T-A-T-U, eu nunca sei. Aquela duplinha russa lá, bem famosinha, cantando Not Gonna Get Us. Uma versão que eu acho a melhor. Eu acho, né? Vai que você não acha. Mas essa versão, pra mim, é o mó barato, tá? Chama-se Ultimix 99. Começamos o segundo bloco com Temperer, Feel It. Trechos extraídos de uma música dos Jackson 5. Esse foi o playlist do segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se pré-aquecido pra balada, né? Porque sabadão, ninguém é de ferro, né? A não ser que você esteja conferindo num podcast ou na representação. De qualquer maneira, divirta-se. Ou, aliás, eu espero que vocês tenham se divertido, hein? Semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço. O passado de presente pra você. Flash House. Rompendo os limites do rádio. RioSulRádio.com. 19:05. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Mania de bicho. Clínica veterinária com infraestrutura completa para atender cães, gatos, animais silvestres e exóticos. Atendimento humanizado visando conforto, segurança e praticidade no atendimento. Contamos com centro cirúrgico equipado para garantir segurança e conforto anestésico, além de diversas especialidades. Na Mania de Bicho você encontra profissionalismo, qualidade, carinho e dedicação. Mania de Bicho. Rua Dalva da Fonseca, 185, Santa Isabel, Resende. Telefone 3384-6844. WhatsApp 99839-7628. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, diretamente do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. Boa noite. stuck together like glue, through all the things that we've been through. If I could.